a origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: a roda do ônibus roda, roda, roda, roda, roda, roda. A roda do ônibus roda, roda pela cidade. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha pela cidade. Sim, estamos no ar! Mais um Não Ovo! Eu tô muito louco. É que hoje o podcast tá sendo regado a cerveja, né? Pela primeira vez aqui. É, uma cerveja... Não, é Heineken, ué. Não é sem marca. Tem Heineken, tem Sol. Pode falar. Tem várias marcas. O Praia já tá achando que é tipo a Rede Globo. Nossa, Deus o livre se eu falar a marca do produto. Tem Sol, tem Heineken. Mas enfim, se você tiver uma marca de cerveja aí, quiser patrocinar, inclusive, vou até aproveitar aqui, né? Se você trabalhar ou se você trabalha numa agência, aí, que tiver algum cliente de comidas ou bebidas, nossa, pode mandar, cara, pra gente toda sexta-feira, que é quando a gente grava o podcast. Lindo, exatamente, cara. Ia ser lindo, cara. Ia ser maravilhoso. Comer uma Pizza Hut enquanto eu gravo com vocês, ia ser uma delícia. Ia ser gostoso, hein? Ia ser a gente é fácil de agradar, dia, né? É fácil, aqui todo mundo é gordo, todo mundo é bêbado. A gente quer beber, quer comer. Mas é fácil de agradar, qualquer coisa que mandar a gente gosta. Seja líquido, sim, sólido e dê pra ser ingerida, pode mandar pra gente. Pô, até na veia dá pra mandar aqui. Só não manda alimentos à base de soja, por favor. Por que não? Ah, porque soja, né? Alergia, é não gosto, curte uma soja? Não curte uma marmita vegan? Uma marmita vegan, nossa. Ah, se trazer, eu jogo na cara do entregador. Ah, sai daqui, pelo amor de Deus. Pois é, hoje nossa bancada está com Brian Rizzo. Eu voltei. E aí? Oh, foi diferenciado. Eu voltei. Essa. Eu gostei muito da participação da Cabraia no último programa. Você gostei muito, quase não voltei. Eu achei que a cabra foi tão bem. Ficou melhor do que ela. Foi melhor do que você, aqui. Você acha? Melhor que eu, achei melhor. Muito bem. Igor! Fala, meu povo. Nem tem medo de falar seu nome. Ah, desculpa. Igor Seco! Fala, meu povo! Aê, agora sim. O cara tá pouco ansioso pra falar uma fala. E Luigi Ristor! Olá, fiéis ouvintes, tudo bem com vocês? Que tarde gloriosa. Maravilha. E o tema de hoje? A gente tava aqui num impasse. Qual que ia ser o tema de hoje? Várias pessoas deram sugestões aí no Twitter. Meu Deus do céu, podia ser isso. Galera do Não Ovo faz aquilo. Tem umas pessoas que não têm a mínima noção da realidade. Não. Vamos falar a verdade. Teve um cara que falou assim: faz um podcast sobre nazismo. Porra, mano. Não, né, cara? Acho que não, né, cara? Se o nazismo fosse no Brasil. Não, é muito específico. Se o nazismo fosse no Brasil. A gente precisa trazer o Hitler, convidar. É que na cabeça dele o Hitler é a Dilma, tá ligado? Nossa, os caras vão ficar debatendo durante uma hora o que aconteceria se o nazismo tivesse surgido no Brasil. Meio deprê, né? Qual foi outro tema também que deram, que não tinha nada a ver com nada ali? É histórias de doenças. Histórias de doenças. Caralho, cara, coisa triste. Pô, vou falar de gonorreia aqui. O cara quer ficar depressivo? Eu não entendi essa história. É porque, mas já tia véia, não sei se já repararam, as tia véia, elas têm essa competição pra ver quem tá mais doente. Tem esse ranking. Não, ela chega assim e fala: ah, pois é, fia, eu tô aqui com uma dor na perna. Daí ela fala: mas você não viu, meu rim não funciona mais. Mas o do meu marido, o coração dele tá parando de bater. Ah, mas você não viu do meu marido? Meu já morreu. Cara, isso acontece muito. É tiazinha. A minha mãe com a irmã dela, elas já estão aí na casa dos 50 e poucos anos. Quando elas, uma vez as duas se encontraram e começaram a falar de doença. Competição. Eu falei: ó, peraí, vai, gente. Mais meia hora eu vou decidir quem vai ficar com a medalha de ouro. Quem tá mais doente, porque pelo amor de Deus, chega. É verdade, mas enfim. A gente chegou aqui a um consenso que o tema de hoje seria: a que ponto chegamos? E aí a pessoa se pergunta: meu Deus do céu, sobre o que será que é isso? Em que ponto chegamos? É sobre a ponto? Crise no Brasil. Será que é sobre a crise? Pode ser sobre o nazismo. Será que é sobre o nazismo? É sobre o machismo nos podcasts? Será que é sobre o machismo nerd? Que sobre o que será que é esse podcast? Não, a que ponto chegamos, na verdade, é um trocadilho com transporte público. Ah, público não, coletivo, porque de público essa bosta não tem nada. Pode também não ser coletivo, é um transporte. Apenas transporte. É, transporte, história sobre transporte. Mas por que eles falam que é público? Eu pago pra andar, cadê a parte do público? Não tinha que ser de graça? É, o público, na verdade, é que é aberto pra todo mundo, né? Pra qualquer pessoa, sem discriminação. Tanto é que o gordo tem lugar pra ele em duas vagas ali. Ah, isso é verdade. Entendeu? Eu faço muito uso. Você usa isso? Uso bom fruto do assento de gordo. É meio deprê esse assento. Sabe que eu tenho uma dúvida, assim? O quão gordo eu precisava ser pra sentar no. Então é que tá. Não tem um IMC, né, que fica na placa. É, porque assim, eu me sinto meio julgado. Porque no trem, nos ônibus, tem aqueles assentos especiais, né? Certo. Ah, esse aqui é assento preferencial. Ele não é exclusivo, ele é preferencial. Preferencial. Ah, fique bem claro que tem uma diferença. Ou seja, quando. De assento exclusivo pra preferencial. Preferencial, você tá dando a preferência pra. Sim, qualquer um pode sentar. Ou seja, quando não tem um gordo, 8 pessoas podem sentar. Podem sentar. Lugar. Exatamente. É, eu acho assim, todos os bancos de qualquer meio de transporte tinham que ser preferencial. Pra idoso, pra gestante, enfim. Exato. Mas não exato. É essa a questão. Mas, por exemplo, eu sou gordo. Aí eu chego e vejo que ele é amarelinho, verdinho. Eu sou daltônico, não sei que cor que é aquela porra. Eu fico azul, cara. Aí eu sento. Os ônibus, do que eu pego, não. De ônibus? Eu pego ônibus. Não. De metrô. Aí eu fico... Quando eu sento, às vezes eu fico meio assim, eu fico meio... Sabe? Será que eu devo sentar aqui ou não? Sabe? Entendi. Eu fico meio me sentindo mal. Será que eu sou gordo o suficiente? Daí eu fico será pensando... Que eu só posso sentar aqui se quantos quilos tem que ter pra sentar aqui sem peso na consciência? Teve um dia que eu tava sentado... Sem peso na consciência. Teve um dia que eu tava sentado assim, aí chegou outro gordo. Aí eu fiquei olhando pra ele, ele ficou me olhando, daí tipo, a gente ficou se medindo pra ver quem era mais gordo. Era mais gordo. E ia ter sentar. Direito então, a sentar no lugar dos gordos, entendeu? Eu acho que a regra do assento de gordo é essa. Você... Se aparecer alguém mais gordo... Não, você é gordo. Se você é o cara mais gordo do ônibus... Você pode sentar. Se o ônibus vai de lado quando você entra, aí tem um assento. Sentar ali. É, tem um assento sentar. De gordo. Mas se o motorista tem que engatar a segunda, cada... Mas se chega um gordo mais gordoso que você, aí você tem que dar preferência pro gordo gordoso. Se chega um gordo mais gordoso que o gordo gordoso, ele tem que sentar. Ele tem, entendeu? É uma... Até chegar um elefante na porra do ônibus. Sentar no lugar da galera. Mas isso é o fato que devia ser estudado, cara. O assento preferencial pra gordo devia ser no meio do ônibus, cara. No, pra equilibrar. Porque é muito perigoso você andar com o ônibus andando meio inclinado. Ele faz a curva assim. Quer ver quando tá passando do lado do rio? Aí o ônibus faz a curva. Puta, e tá meio a galera acha que vai cair no rio. Se a canoa não virar, olhou. É. Desse jeito, tá ligado? E o pior é que o gordo sobrevive, fica... que é o único que boia, né, velho? Então, mas, beleza. O gordo tá, até essa coisa. Mas outra coisa que eu fico também julgando, assim, quando o único lugar é o preferencial. Eu tô lá. Ou seja, se aparecer alguém que tenha preferência pra esse lugar, eu tenho que levantar. Certo. E aí eu fico medindo. Por exemplo, senta uma grávida, ou eu já levanto. Aí chega uma velha. Não, é, pois é, né? Impressão, o assento preferencial ele dá um sono. As pessoas. Os caras sentam ali e dá um sono que Deus livre guarda. Os caras dormem na hora, né? Mas enfim, aí chega uma velha. Eu fico assim, cara, será que ela é velha ou ela aparenta ser velha? Ah, já passou. Porque às vezes são. Por exemplo, velha pra mim é quem tem mais de 55, 60 anos. Já é uma. 60 anos, é idoso. É, mas se você tem 23 e fuma pra caralho. Já foi. Mas o problema. Não, se você tem 16 e fuma pra caralho, você já tem cara de 50 anos. É, não. É verdade. Tem uma tiazinha que no, na rota que eu faço, ela não parece ser velha, mas ela tem uma aparência muito desgastada. Mas, então toda vez eu cedo espaço pra ela, mas ela dá um sorriso irônico. Às ela vezes assim, ah, seu otário, eu tenho 41 anos. Porque ela aparenta ser muito velha, mas ela. Isso é foda. Não, isso tem, é foda. Não tem cara de ser velha. Eu tenho uma história sobre assento preferencial rapidamente aqui, que meu pai e minha mãe, eles já moram junto comigo. Inclusive me levaram, eu era pequenininho e tal. Eles moraram em Pernambuco durante 6 meses. Nossa. E eu voltei de Pernambuco. Morei em Pernambuco? Pernambuco, morei durante 6 meses. É, mas eu era pequenininho assim. Você já decorou a música do Galo na madrugada? Não, mas eu voltei falando. Eu voltei falando maninho e painho. Carnaval começa no Galo da Madrugada. Por que eles ficaram só 6 meses em Pernambuco? Porque era. Meu pai saiu pra lua de mel, mas na verdade ele tinha férias acumuladas no trabalho. Nossa. E aí que ele não tirava férias há 20 anos, tá ligado? E aí ele acumulou e ficou 6 meses lá com a minha mãe em lua de mel. E o que é uma grande merda, porque se separaram depois. Ou seja, não adianta porra nenhuma. Essas histórias de amor não adianta porra nenhuma. Enfim, voltei pra São Paulo falando maninha e painho. Inclusive, e meu Mainha, pai. Painho. Meu pai tem uma história lá de Pernambuco, que é a seguinte: a gente ficava na ilha de Itamaracá, lá em Pernambuco, que é uma ilha que dizem que é a ilha da Gretchen, que é a Gretchen de lá. A Gretchen nasceu lá? A Gretchen tem casa. Caralho, a melhor coisa da ilha é que a Gretchen nasceu lá. Que coisa, que triste. Eu acho que ela nem nasceu lá, cara. Eu acho que ela só tem uma casa lá. Ah, tá. Mas pior ainda, né? Porque pelo menos ela tiver... Eu não sei onde ela nasceu. Mas enfim. E aí meu pai conta uma história que logo no comecinho que ele chegou lá em Pernambuco, ele pegou um ônibus e tinha uma grávida que subiu no ônibus. E ele tava sentado no assento normal. Não existe essa de assento preferencial, não. Outra época, né? Não tinha essa. Ah, os boosters. Era um assento ali, ele tava sentado lá e ele percebeu que ninguém deu vaga pra mulher. E tinha só marmanjo no ônibus, ninguém deu vaga pra mulher. E aí meu pai, né, ele era chamado de gringo lá, né, porque ele é brancão, né. E aí meu pai, não tinha uma peixeira. Meu pai deu a preferência pra mulher, falou, oh, senhora, pode... Senta aí. Senta aqui, a senhora tá grávida e tal. Aí ela sentou e falou alto assim no ônibus, esses otários, esses gringos otários, é brincadeira. Caralho, que cuzão, cara. Tá vendo só, cara? Colocou a cabecinha pra fora só pra dar uma risada e voltou. E aí o ônibus inteiro deu risada na cara do meu pai, porque ele deu um preferencial pra grávida, cara. Como assim, cara? Pô, eu já dava uma bica na barriga. Não, esse ônibus rolando. Nossa, dá uma vontade de dar um soco nesse umbigo, velho. Não, mas é que o pernambucano, ele é sisudo, ele é mais carrancudo mesmo, né? Eu tive o prazer de passar um carnaval em Recife, fiquei 2 semanas lá, foi muito divertido, mas eu percebi realmente essa diferença deles, que eles são bem... São bem... A gente tava no restaurante, assim, a gente chegou e sentou e ficou tipo uns 20 minutos e nada do garçom vir. Aí eu falei assim, garçom, a gente tá aqui esperando faz tempo. Eu sei! Você diria que o pernambucano ele é o curitibano do Nordeste? Cara, ele é... Não, o curitibano... Eu não acho que o curitibano ele é assim, cara. O curitibano é meio bravo. Ele é assim na internet. Ele é assim na internet. Ah, eu sou muito mal educado. Não se fala que eles são mal educados. Eles não são sociais. Mas toda vez que eu vou pro Curitiba, eu me dou super bem. Também me dou super bem no Nordeste. Mas eu vejo que eles são bem carrancudos. É, Curitiba, inclusive, que é o lugar que se orgulha do transporte público, né? Do ônibus, qual que é o nome? O biarticulado? Eu acho que o Inter 2, eu sei do Inter 2. Não, ele tem um ônibus lá, aquele negócio que o curitibano fala que só tem lá. É o ponto de ônibus que tem ar-condicionado. Não, é que lá tem os corredores que só andam ônibus, entendeu? Ah, São Paulo também tem. Então, não, mas tipo, são ruas projetadas só pra ônibus. Ah, não é uma faixa. Lá tem aquele ponto de ônibus especial que você paga... É o tubo. Lá no interior, a galera tira muito... Existe uma piada que é clássica, assim, acho que toda cidadezinha do interior tira sarro. Porque, assim, o tubo, o que acontece? Quando você entra, tem uma catraca, né? Igual de ônibus. Você paga e fica dentro do tubo. Aí diz que um cara de saldo tararé foi pra Curitiba, pagou a passagem, entrou na catraca, sentou dentro do tubo e ficou esperando. Ficou uma meia hora, daqui a pouco ele gritou: esse ônibus não anda, não! Ele achou que já era o ônibus. Ele achou que era o ônibus. Brian, eu queria saber de você, qual que é o carro que você tem, Brian? Eu não sei dirigir. Você não sabe dirigir. É Igor, uma frustração da minha vida. Igor, qual o carro que você tem, Igor? Cara, eu não tenho carro também, não. Carro. Luigi, qual que é o carro que você tem? Eu tenho uma réplica do Batmóvel da Hot Wheels, que é muito bonitinho. Interessante. E eu não tenho carro também, ou seja, nós somos os experts. Alguns de nós dirigem. Pra falar... Não, aqui ninguém dirige, né? Eu dirijo, mas não em São Paulo. É engraçado, eu tirei... Você dirige no local. Não, eu tenho a carteira de... Eu tinha, né? Que venceu, eu não renovei depois que eu vim pra São Paulo, mas de moto. De carro. Dirigir, e eu nunca dirigi carro, eu só dirigi a moto. Mas eu tinha a carteira. Só a dica, você não pode dirigir com carteira vencida. Eu não dirijo com carteira vencida porque eu não dirijo em São Paulo, só pego ônibus, né? Eu vendi minha moto pra vir pra São Paulo. Não, mas se fosse no interior, você ia dirigir com carteira vencida. Não, eu não dirijo quando eu vou pro interior. Mas eu sei dirigir carro, só não sou bom. Ah, peraí, eu não entendi também a lógica. Você não dirige em São Paulo. Eu sei dirigir. Mas no interior você dirige. Tá. Eu sei dirigir. Sendo que você também não poderia dirigir no interior. Ai, meu Deus! Policiais do Paraná, é mentira. Não. Eu sei. Eu tô querendo dizer que eu sei dirigir, entendeu? Mas eu não dirijo. Sargento Paulo, tá ouvindo. Você tem carta. Não, tá vencida. Eu tenho a carta, mas tá vencida. Ou seja, eu tenho. Não, mas você foi lá, fez a prova e tal. Fiz, eu passei. Não, todo mundo aqui tem carta? Caralho, não. A minha baliza foi triste, eu chorei. Digo. Nossa, a minha foi o contrário. A minha história de... Igual a criança. Por que que eu uso transporte público, enfim, táxi, Uber e afins? Porque eu fui fazer meu exame de carro em Santos, quando eu fiz 18 anos. Fiz logo em seguida o exame de carro, bababá, fiz na Automotoscola Rally. Rally? Lá em Santos. É sério? É na praia. É o nome Rally. É famosa em Santos. É sério? É Rally. Rally é o nome da Você só pode dirigir com alguém do lado dizendo onde que você tem que virar. É só 4x4. E aí eu fiz a prova, né? Fiz lá com o delegado, passei na prova tranquilamente. E aí chegou a hora da baliza. E na hora da baliza, eu fiz de primeira a baliza. Qual que é a ordem lá? Porque no Rio Grande do Sul, quando eu tentei fazer, tinha que fazer a baliza. Tentei fazer porque você não passou? Tentei, eu vou contar daqui a pouco. É. Quando a gente faz a baliza, aí tem lá 5 minutos, parece, certo, pra fazer, pelo menos certo. Na época. E aí depois da baliza, tem um trajeto pra fazer. A ordem não, era essa? Era não, a baliza não, e o trajeto? Não, não, não. Era o contrário. Era o trajeto primeiro. E por último a baliza. E o finalíssima era a baliza. É, no meu caso era o contrário. Então quem não conseguia fazer a baliza, já nem fazia o trajeto. Tinha que sério? Fazer a baliza e depois o trajeto. Não, mas era o contrário. A gente fez o trajeto, bababá, fiz perfeitamente, só esqueci de colocar o cinto. Uhum. Então eu já perdi 2 pontos. Ah, tinha esse negócio de pontos. São 3 pontos, né? Eu perdi 2 só de não colocar o cinto. Eu não gosto nem de lembrar. Que eu liguei o carro sem o cinto e depois eu coloquei o cinto. Aí pronto, já perdi 2 pontos. Aí eu falei, caralho, não posso mais errar. Beleza, continuei, fiz o trajeto perfeito, chegou na hora da baliza, fiz a baliza nota 1000, meu pai tava assistindo, inclusive, ele foi lá escondido, eu vi ele atrás de um poste. meu pai foi assistir. E ele tava vendo lá, pai, fiz a baliza, caralho, perfeito. E eu fui o primeiro da fila a fazer, porque eu fiz uma gracinha antes de começar o teste, que o cara falou assim: não, vamos fazer por ordem de chegada. Ué? E aí, quem é que vai começar? Quem chegou primeiro. Quem é que chegou primeiro, né? E aí eu gritei lá, eu dei um berrão no meio da fila. E eu nem era o primeiro. E aí o cara, você tá achando engraçado isso aqui? Então você vai ser o primeiro. Esse exame super sério vai mudar a sua vida. Enfim, fiz a baliza, consegui tirar a carta, cheguei em casa. Meu pai fingiu que não tava lá me assistindo. Tava em casa lá no sofá normalmente, mas eu tinha visto ele. Falei, pai, tirei a carta, consegui passar, bababá, nota 1000. Só alegria, me empresta o carro aí. Ele falou, não, peraí, calma aí, não é bem assim. Tem uma grande diferença de você tirar a carta e você pegar o carro emprestado. Exatamente. O carro da autoescola é da autoescola. O carro que você tá querendo emprestado é meu. Então agora você precisa tirar a carta da minha prova. Opa. E eu precisei fazer a prova de direção do meu pai. Qual que é a diferença? A diferença é que é o meu pai. E ir até Pernambuco e voltar de Não, o meu pai, ele entrava no carro, ele botava, já segurava no puta que pariu aqui em cima, botava o pé em cima do painel, então já parecia que eu ia matar ele na hora que eu ligasse o carro. Ele ficava no banco do carona. Normal. Ficava na carona, e eu já ficava com... Cara, o que eu não tremia... Ele te impressionava. Durante a prova, eu tremia do lado do meu pai, porque eu falava, caralho, eu vou matar o meu pai. Eu vou passar um cruzamento, ele vai morrer. Porque ele já fazia um terrorismo na hora que começava. Não, cara, todo respeito, seu pai é um cuzão. Não, sim. E durante 3 anos eu fiz a prova do meu pai e eu nunca passei na prova do meu pai. Mas daí não te dava o carro? Nunca me emprestou o carro. Caralho! E aí chegou num ponto que eu falei assim, quer saber? Pau no cu do meu pai. Eu vou andar de ônibus! Vou andar de táxi, vou andar de ônibus, vou andar de não sei o quê, vou pegar dinheiro e vou gastar. Foda-se, não quero mais carro. E até hoje eu não dirijo por causa do meu pai. Caralho, eu tô com vontade de fazer um carinho na sua cabeça e falar, vai ficar tudo bem. Nada. Porra, teu pai é um... Tristeza, cara. Que sacanagem. Meu pai é um filho da puta, meu pai. Pô, ele te deu uma bicicleta, pelo menos. É bizarro, né? Todo pai tem aquela coisa, não, meu filho tirou a carta, ele vai lá e compra, né? Acontece muito não, em filme. Não, meu pai, né? tem ciúmes se é do carro. Não real, é assim. Mas, cara, ciúmes do gol branco dele, velho. Ah, eu já andei no gol branco. Gol quadradinho lá. O pai do Cid, ele anda de carro com a mão pra fora aqui em São Paulo, falando assim, ah, aqui, ó, antigamente era tudo mato. Tudo mato. É verdade, eu já ouvi o teu pai falar isso. Meu pai é muito louco. Próxima estação, Terminal Corinthians Itaquera. Eu me aceitei como usuário de ônibus, usuário de metrô, usuário de trem, usuário do que vim pela frente, porque eu sinceramente, eu não tenho a menor vontade de ter um carro em São Paulo. Não adianta ter carro em São Paulo, essa que é a verdade. Né? Você tem um carro, é bom pra algumas coisas, mas depende da cidade. Em São Paulo, dependendo do horário, é melhor você não ter carro. É melhor sair de casa a pé do que você... É melhor você tomar uma encoxada no metrô do que você ter o carro e ficar 4 horas. E outra, sem contar que, por exemplo, tipo, você vai pra uma balada, você vai pra um bar e tal, você bebe, você não vai arriscar. Quer dizer, a galera arrisca, tá tudo bem, tem um amigo nosso, Cid, levou mais ou menos uns 300 pontos na carteira. É um amigo nosso que usa maconha aí. Mas é assim, eu não arriscaria, então eu já me aceitei como parte da malha ferroviária de São Paulo. Vocês já se sentem... Deu uma travada, cara, aqui na língua. Cara, a gente estava recebendo um espírito. Deu uma travada aqui na língua. Vocês se sentem parte, então, do transporte público paulistano? Ah, eu tô de boa, já tenho meu cartão. Assim, dependendo. Não não é tão ruim assim, não, eu também acho. Acho que é ruim. Acho que a galera acha que é muito pior do que realmente é. É ruim pra quem trabalha muito longe de casa e utiliza o transporte público em horários de pico. Ah, não, isso é terrível. Aí é foda. Não, é que assim, é óbvio, né, que qualquer lugar cheio de gente vai ser ruim. Claro. Mas assim, comparado com outras cidades, eu acho que São Paulo tá um pouco na frente. Eu acho que tá muito bem. É tipo, Rio de Janeiro são duas linhas que você tem de metrô. São Paulo tem um pouquinho mais. São Paulo tem essa vantagem. Quando você compara, o metrô de São Paulo com o metrô de Paris. Né? Tipo, é lógico que São Paulo vai levar um banho. É. Mas, cara, quando você começa a comparar... Apesar de que em Paris, cara, ninguém toma banho. Não importa. O ponto que você tá de São Paulo, você consegue se locomover. Você consegue cruzar a cidade pelo Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, de trem. Pagando de metrô. Tá ótimo. Você não faz isso em lugar nenhum, cara. Tão rápido. No Brasil, não. Acho que não. E assim, a gente tem que prestar atenção que a gente tá falando de transporte público aqui. Mas existem regiões do Brasil que existem transportes que aqui não tem. Por exemplo, no norte, as pessoas pegam canoas. Em Belém, por exemplo, no Pará, a galera pega barco pra ir de uma cidade pra outra, pra ir numa região ou outra. Só pra estudar, pega uma canoinha. Pega uma canoa, né? Com certeza tem algum ouvinte do Novo que está dentro de uma canoa nesse momento. Vamos mandar um abraço pra ele. É que não, é perigo ele se emocionar e deixar cair o celular na água. Né? Então é meio boto isso. É meio perigoso. Mas assim, por exemplo, a balsa, por exemplo, eu já andei muito de balsa. Aonde? Né? De balsa? Santos Guarujá tem um curso balsa ali, né? E aí você é obrigado a andar na balsa pra poder economizar um caminho ali. Mas enfim, eu queria saber de vocês, qual que é o transporte público que mais acontece histórias com vocês? Histórias bizarras, histórias legais aí pra gente contar. Onde que acontece o maior número de histórias? Cara, eu acho que o ônibus, pra mim, eu faço uso do ônibus todo dia. O metrô tem umas situações bizarras. Barras também, cara. Eu gosto da galerinha que vende bala, dos caras que entram assim, tipo... Isso tem muito ali aqui na linha 9, que eu uso bastante, porque eu saio de Osasco. O cara que entra assim, é a redenção dele, tipo... Olha, gente, eu matei, roubei, usei drogas, chacinei, estrupei. Fui preso, mas também que paguei minha sentença, mas agora tô aqui pedindo ajuda de vocês. Aí tô todo mundo com o olho, tudo arregalado, assim, ó. Como você vai negar 50 centavos, cara? Outro dia eu peguei, eu tava indo de manhã, assim, era umas 10 horas. Aí o cara entrou no vagão, ali na presidente Altino, e falou: gente, eu tô aqui hoje porque no passado eu matei, passado eu roubei, passado eu trafiquei, mas agora eu tô tentando levar uma vida honesta, então eu tô pedindo ajuda pra você. Falei, cara, tô, tudo que eu tenho, mas pelo amor de Deus. Mais um assalto, né? Você acha que o cara, ele já quer intimidar. É um assalto psicológico. Só falta ele mostrar a coronha da... É o que o Brian falou. Aqui, é um assalto psicológico, porque se você não der o dinheiro pra ele, você fica na cabeça que, caralho, se eu não der dinheiro, ele vai voltar a roubar e de repente vai ser eu. Você tem que dar o dinheiro e fazer amizade pra ele não te roubado. Eu queria fazer um teste futuro, um dia, assim, entrar numa estação qualquer e contar uma lorota. Uma lorota. Ver se as pessoas acreditam. Sabe qual que é a maior lorota que existe de vendedor e de ambulante, de transporte público, que eu não consigo entender até hoje, é a venda do suflé. Vamos fazer aqui dentro do Novo um mini teoria no Novo. É inacreditável. É inacreditável. Eles estão tendo prejuízo e não perceberam ainda. Então, eu não sei ainda. O Brasil tá na merda que tá por causa do suflé. Eu não sei se isso acontece no Brasil inteiro, mas é bom a gente... Sabe que a gente perguntou uma vez pra um cara na Marginal Tietê? Ele não soube explicar? Não, mas vamos contextualizar. Vamos contextualizar aqui o que acontece. O suflé é um chocolate, certo? Airado, né? Que ele é cheio de... É delicioso. De arzinho. Dele é bem gostosinho. É um chocolate bem bom. É bom. É do que? Da Nestlé? Não faço ideia. Não faço ideia de onde é. Alguma marca dessa que foi chocolate. Uma marca gostosa. Inclusive, se quiser mandar pra gente... Manda em suflé pra gente. Pode mandar. E aí, o soufflé, ele é um chocolate... Mas assim, não é um chocolate o mais popular do Brasil. Não é, Eu acho que o moranguete é o mais popular do Brasil. O de guarda-chuvinha é o mais popular. Não é um chocolate, eu sei que você fala... caralho, minha mãe vai me trazer um soufflé hoje. Não, ela vai trazer um ao leite, né? Eu acho que o soufflé é ao leite. O soufflé não é o ao leite tradicional. Entendeu? Tem o soufflé e tem o soufflé ao leite. São coisas separadas. Sei lá, mas enfim. Mas fala do não sei do que o Igor tá muito louco. Eu acho que ele falou uma merda. Mas enfim, o soufflé é o único chocolate que é vendido pelos camelôs e pessoas dentro do transporte público. E, cara, eles vendem a um preço que às vezes é mais barato do que o soufflé. Não é mais barato, é muito mais barato. Esse dia eu comprei 3 soufflé. E não faz sentido, por cara. Por R$5. Não faz sentido nenhum. Eu tava ali na estação Osasco, descendo. E eu tava com maior fome e tal. Eu não costumo comer doce quando eu tô com fome. Eu tava com muita fome. Aí eu falei, 3 suflés por R$5. Pois é, cara. Aí como? Eu falei, cara, não faz sentido. Eu comprei já... assim, daí ele pegou e me voltou o troco. Tava quase devolvendo o troco. Eu falei, cara, tô me sentindo mal de não comprar 3 suflés por R$5, cara. Isso aqui no mercado, deve, cada um deve custar R$5. Exato. Cara, o pior é que você olha a validade e tá na validade. Não, isso é bizarro. Ele não é, falsificado. Não, ele não é falsificado. Quer dizer, não, acho que não é falsificado. Não é, cara, não porque é. Ele é embalado perfeitamente. E é gostoso. Ele tá na validade. Ele não pode ser um produto de carga roubada, porque os bandidos iam só parar carro da Soufflé. Não, né? Não, é caminhão da Soufflé. Para da Soufflé. Passou da Choquito, deixa embora. Deixa passar. Não. Vai lá. Então não é. Não é. Da Soufflé, para. Desce todo mundo aí. Não é carga roubada. Não é carga roubada. Então qual que é o grande mistério do Soufflé, cara? Cara, não pelo amor. Sabe que a gente, eu falei aqui no comecinho aqui, que eu falei, eu e o Cid, uma vez a gente tava na Marginal Tietê, a gente tava indo pra Campus Party, aí tava o cara lá, 3 suflés, não sei o quê. Aí eu comprei, eu lembro que eu comprei, eu perguntei, cara, me responde uma coisa, por que que é tão barato? Ele falou, ah, moço, não sei. Se eu comprar, eu tenho que te matar. Eu falei, filho da puta! É, se eu te contar, vou ter que te matar. Será que... É o clube, é o clube de soufflé. Se eu te contar, vou ter que te matar. Muito bom. Será, cara, que a fábrica tá lançando 2 tipos de soufflé? Um que tem mais ar do que chocolate pra vender no metrô? Cara, não sei. E um outro pra vender no metrô? Eu acho que é o mercado que eles estão aproveitando. Cara, não sei. Ou esses caras realmente não sabem fazer a conta. Agora... E aí, pra competir com os demais. Cara, mas é só se, tipo, todos os analfabetos vender soufflé. Porque não faz sentido. Todo lugar que você vai, você tem alguém. É água mineral e soufflé. Água mineral, soufflé e carregador de celular pra carro. Enfim, cara. Eu acho que fica aí a nossa revolta aqui em querer descobrir o mistério do soufflé. Se você tiver uma teoria sobre o soufflé... E tá dando lucro essa porra, porque cada vez mais tem gente vendendo soufflé. Deve estar. Não sei, se você tiver uma teoria, se você acha que sabe, porque qualquer pessoa... Eu já perguntei isso no Twitter algumas vezes. E todo mundo fala com uma certeza absoluta. É por causa disso. E não é. Tá ligado? Porque cada um fala uma coisa. A gente tem muito ouvinte que escuta o Não Ovo no metrô. No metrô. A gente já encontrou, inclusive. É, se você encontrar alguém que tá vendendo soufflé... Nesse momento deve ter alguém ouvindo um No Ovo e tem alguém vendendo soufflé no mesmo momento. Pergunta pra esse cara. Cara, eu acho que alguém que tá vendendo soufflé e tá escutando No Ovo. Ah, boa. Deve ter algum vendedor de soufflé. Fazer um unboxing do soufflé do metrô. Enfim. Quer gravar um vídeo, cara. Será que é real? Real ou fake? Existiu ou não existiu? O soufflé do metrô a R$5. Próxima estação, Terminal Corinthians Itaquera. Vocês falaram que o teu, onde mais acontece a história? É no ônibus, é porque é assim, ônibus. Eu pego o ônibus 5 dias por semana e tal, e sempre acontece essa história bizarra. Essa semana aconteceu uma coisa muito estranha, assim, que tipo, eu acho que o motorista de ônibus, ele não tá se sentindo mais amado, sabe? Acho que tá acontecendo alguma coisa, porque eu tava no ponto. Tá sentindo um pouco solitário. Eu não sei, porque eu tava no ponto, aí eu dei sinal pro ônibus parar, o ônibus parou, eu subi. Aí o motorista olhou pra mim, de nada, viu? Aí eu falei, eu olhei pra ele e falei, eu devia te agradecer, eu não entendi, cara. É, tem que agradecer, de nada. Eu acho que ele queria desabafar. É claro. E tem, é porque todo mundo desabafa com o motorista. Tem um motorista que fica, filho da puta, não dá mais. Tem um que fica xingando. Ah, essa Nazaré tentando errado. É muito estresse. É que muita gente se desabafa com o pessoal do transporte público, mas eles não tem com quem desabafar. Não deveria, porque tem um adesivo, não fale com o motorista. Tem mesmo. De vez em quando você tá, tipo, no ônibus e o motorista tá falando, e você acha que ele tá falando com o cobrador. Não, ele não tá falando com o cobrador. Você olha pro cobrador que tá dormindo. Tá dormindo normalmente. 99% das vezes o cobrador está dormindo. Ele só tá falando pra primeira alma que tiver coração pra escutar pra responder. Que ele tá falando. É verdade. Tá, é meio triste, né? É verdade. Cara, isso que você falou é muita verdade. O motorista de ônibus se sente meio solitário. Porque você pode ver que o cobrador, ele não é companheiro. Não. Ele não é um brother. Primeiro que ele tá longe, né? Se eles tiverem que conversar, tem que berrar. E tem um motor ali no meio, que é o motor, barulho. E o caralho. Segundo que o cobrador tá sempre dormindo. Independente da hora. O cobrador, ele deve ter uns 4 empregos, cara. Porque ele tá sempre dormindo. E todos eles ele é cobrador, tá ligado? E eu acho que ele só vai trabalhar como cobrador que é pra dormir. Na verdade, ele não vai pra casa. Puta, lá em casa é chato pra caralho. Dorme, né? Minha mulher fica mexendo o saco. Vou trabalhar no ônibus, ganhar mais um salário e vou dormir, porque o cobrador tá sempre dormindo, velho. Impressionante. E é meio foda isso. As maiores histórias comigo de transporte acontecem no táxi. Ah, mas o táxi também. Os táxis são sensacionais. O táxi rola umas paradas muito boas. Eu tenho pelo menos, cara, 4 histórias de táxi boas. 4 histórias assim, boas. O único ponto em que eu posso ser contra o Uber é que os motoristas do Uber não são tão legais quanto os motoristas de táxi. É, eles não têm tantas histórias. Eles fazem tanta coisa. Vai me desculpar, mas eu gostaria que todos os motoristas fossem profissionais igual do Uber. Mas eles não geram histórias. É, isso é. Você quer contar história, sei lá. É, não, a diferença de Uber pra táxi é gritante. Tem uns taxistas que eles estão assim, igual uma panela de pressão. Só esperando você dar aquela mexidinha pra eles explodir. A Dilma, o PT, o governo... Ele vai jogando pra ver se você cai. Quando você não pega um táxi, que o taxista é evangélico, e no meio da corrida ele começa a rezar, aí ele fecha... Bota música, aí ele fecha o olho, dirigindo, aos 80 por hora, caralho. Começa a falar... Eu já peguei Jesus, taxista. Jesus, estou com você. Fecha o olho? Jesus, estou com você, ele tá ali dirigindo. Aí você olha pro lado, porra, eu espero muito que Jesus esteja com você. Eu espero muito, eu já peguei taxista evangélico, que ele bota na rádio evangélica e foda, tal. É foda. Ah, eu já peguei um taxista. O que que é melhor? Uma Britney Spears ou uma rádio gospel? Não, cara, eu peguei um taxista uma vez em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que ele era evangélico e ele queria muito, porque eu tenho um visual de cabelo comprido e barba e tal, o pessoal o pessoal pensa que eu sou gótico. Gótico? Se eu coloco uma camisa preta... Realmente, a primeira coisa, quando eu vejo... Não, mas a galera acha gótico. Camisa preta, se eu coloco com preta... Caveira. Não, cara, camiseta preta, cabelo comprido, o pessoal pensa que eu sou roqueiro. Roqueiro, não é o termo. Mas aí o que tá... Satanás. Pera aí, deixa ele falar, caralho. Qual que foi a pauta do taxista? Ele me viu de camiseta preta, cabelo comprido, pensou que eu era roqueiro. Aí ele pensou o seguinte: o roqueiro, ele precisa conhecer o rock gospel, porque existe. Existe. E aí, cara, é o meu trajeto de, sei lá, 30 minutos foi ouvindo música gospel. Música gospel. Porque ele queria me provar, baseado em que eu era roqueiro satanista, que existia rocks de Jesus. Ah, entendi. E eu não falei o contrário, porque eu não ia estragar a experiência dele de conversar. É o Judas Priest. É uma banda de rock. E aí ele me apresentou 1 milhão de bandas, ele queria me adicionar no Facebook. Caralho. Aí eu falei que eu não tinha Facebook. Que loucura. Eu tenho uma história de táxi que é top 5, hein, que eu tenho, cara, toda semana tem uma história de táxi, impressionante. É para raio de taxista maluco. Eu sou. É uma delas, que é uma das que eu mais gosto, não é a principal, mas uma das que eu mais gosto, é um taxista que eu peguei uma vez, que era um senhorzinho de idade, e aí a gente tava andando de táxi, normalmente é, né, e a gente tava andando de táxi ali, de boa, e assim, eu entrei pela porta de trás, que fica atrás do banco dele, então eu sentei atrás do banco dele, então eu tava meio num campo de visão ruim pra ele, se ele me olhasse pelo retrovisor. Você tava no ponto cego. Tava no ponto cego do passageiro ali, né? E aí tava lá, tranquilo, mexendo no celular, que eu fico meio, né, eu prefiro não dar muito papo, né, eu fico meio... evitar um pouco, né? Fico ali no celular, conferindo os e-mails, enfim. É prazer, né? Fico vendo minhas coisas e tal, e o cara tava indo pro caminho. Comendo meus bolinhos, né? O cara tava fazendo o caminho dele lá, né, pra me levar. E aí chegou, ele parou o táxi numa determinada rua, uma rua meio estranha, uma rua meio escura, assim. Parou o táxi, e aí eu olhei pela janela. Eu olhei assim pela janela e falei... Ué, mas não é aqui, eu acho. Estranho, mas não falei nada. Tanto? Não falei nada, só fiquei olhando. Falei, ué, acho que não é aqui. Eu peguei, abri o Google Maps, né, pra ter certeza. E aí ele começou a fazer uma baliza, o taxista. E eu falei, pô, ele já tá estacionando. E eu tentando conferir no Google Maps, que era pra avisar ele que tava no lugar errado. Aí beleza, e quando eu tô concentrado aqui no celular, o taxista me pega e deita o banco na minha cara. Ele deita o banco e eu fico espremido do lado de trás, assim, do passageiro ali, com a cara, como é que fala? A cabeça dele na minha cara, assim. E eu meio espremido, quietinho, e eu tentando olhar o celular. E eu vi que ele começou a querer tirar uma soneca. Cara, comigo, dentro do táxi. Esqueceu que você tava no táxi e começou a dormir. Comigo dentro do táxi, tipo, mano. Tipo a galera de Curitiba que dorme. Dormiu, o cara dormiu. Aí passou, tipo, sei lá, 10 segundos e eu incrédulo do que tava acontecendo. você. É pegadinha, né? Cadê a câmera? É, eu toquei. Eu toquei no braço dele. O cara deu um berro, velho. E dorme rápido, pô, ainda por cima. Não, pesado, já tava, cara, já chegando. Eu tinha acordado ele de uma maneira mais discreta. Tipo, chegava no vidinho e falava, ô, brother. Não, daí ele ia apaixonar. Eu só dei um toquinho no ombro, assim. Então é uma corrida de graça. Né? Ele deu um berro, ele falou, puta que pariu, tem passageiro. Falei, tá, tem, né, amigo? Você não falou, não, eu vim aqui pra dormir também. O cara esqueceu que eu era passageiro, velho. O taxímetro tava ligado. Tava ligado, tava tudo normal. O cara simplesmente parou o carro e quis tirar um cochilo comigo dentro do carro. Ah, tá certo. Você tem noção? Teve um dia agitado, você não respeita, assim. Porra, cara. E eu lá querendo ir pra casa, sabe? Porra, mano. Eu acho que o taxista, ele é muito malandro, né? Ele é muito cheio de si. E uma das coisas que eu acho que complicou o trabalho, a malandrice, a malandragem, a malandrice... Ah, foi a tecnologia. Foi a tecnologia, que é os aplicativos que, né, bom, Waze, Google Maps. Com certeza. Porque ele não vê um aplicativo pra facilitar a vida das pessoas. Ele vê um aplicativo pra ele conseguir ser mais malandro. Ah, meu Deus. Exato. Não, a tecnologia é um modo que o mundo achou para ir contra... A malandragem dele. Nossa, que é o problema. Jovens que criam um aplicativo pra destruir minha vida. Uma vez eu tava, inclusive tava em Pernambuco, né? Em Recife, não conhecia a cidade. E um táxi precisava ir visitar minha tia. E aí eu peguei, vou botar aqui no Google Maps, tal, como é que vai ser o percurso, só pra mim ter uma noção de distância, etc. Aí coloquei, vi que não era tão longe e tal, eu praticamente segui uma linha reta, chamei o táxi. Você sabe, entrei no táxi e ele pegou e tchum, falei, vamos pra tal endereço. Ele pegou a avenida e foi, tava indo, tipo, em vez dele ir pro sul, tava indo pro norte, né? Ué, aí eu deixei ele dar uns 100 metros, falei, não, ele vai fazer um contorno. Mas ele não fazia, aí passou o segundo contorno. Eu falei, taxista, moço, eu tô indo pra rua tal, aqui, ó, tá aqui no mapa, acho que você tá indo errado. Cara, na hora, ele virou o táxi pro caminho certo. Ah, mas esses paulistas, com esses aplicativos, viu? Caralho! Sério, caralho, ele tava me enganando na cara dura. Eu só queria ganhar mais dinheiro. Não, ele tava me enganando na cara dura. Tipo assim, se eu não falo, pra ele, foda-se, eu acho que ele ia dobrar a cidade, entendeu? Ele ia dobrar a cidade, ia dar uma volta colossal e ia me deixar no lugar que eu queria. Que filha da puta. Não, ele podia muito bem. Cara, inclusive esse usa uma desculpa, me faz de idiota, entendeu? Fala assim, desculpa, moço, você que ali não podia entrar, sei lá, tá vendo? Não, ele, virando o volante falando, esses paulistas com esses aplicativos. Esse é um truque, cara. Filho da puta. Esse é um truque. Quando o Arthur Uber leva você à falência, idiota. Esse é um truque. Quando você entra no táxi, você tem que deixar claro pro motorista que você não é turista. É. Você não pode falar... Exato. Aprender gírias locais. Você não pode falar, me leva lá no Pelourinho. Não, me leva ali no Pelourinho. Isso. Porque mostra uma afinidade do local. Boa, Igor. Entendeu? O taxista vai pensar, putz... Caralho, eu nunca pensei nisso. Não, é verdade. Ali várias vezes, entendeu? Não, eu fingi que eu sou paulista até hoje. Aí, quando eu chego em São Paulo, que eu pegava táxi, eu falava que eu tava morando aqui há 10 anos, assim, sabe? Não, você tem que dar uns migué. Você nunca pode mostrar que você não é do local. Você tem que fingir sempre, né? Em qualquer lugar do mundo, se você estiver em Moçambique, que só tem negão, você chega lá e fala, não, eu sou daqui e tal. O cara tem que acreditar. Tem que acreditar de alguma maneira, ou de alguma maneira ali, o cara tem que acreditar. Mas você vê que o Brasil, que país maravilhoso, como é que as pessoas querem ir pra Miami ainda, né? Aqui você é uma disputa de malandragem, né? O taxista é malandro, mas você tem que ser mais malandro que o malandro. Você não pode ter esse direito de não conhecer o lugar que você tá. Não. Você tem que fingir. Porque se você não conhecer, você paga o pedágio do otário. Pedágio do otário. Essa frase é simbólica. Pedágio do otário. Cara, é exatamente isso. Você paga pedágio por ser otário. Ali, porque não conhece, então vai ser otário. É o preço. Você não tem conhecimento, então você vai ter que ter dinheiro. Pagar a corrida. Exatamente. Eu tenho uma outra... A semana passada, a gente foi beber no Partners lá. E eu acabei pegando no caminho, eu peguei um taxista. Que ele era falador, que gostava de falar. Contar história. Até aí normal. Talk show. Até aí normal. É normal isso acontecer. Cara, é uma boa ideia. O grande diferencial é que ele era gago. E, cara, o cara veio falando meia hora. Um obstáculo que ele tinha que vencer. Não, ele veio contando um monólogo durante meia hora, que na verdade falou que deveria durar 2 minutos. Mas ele veio gaguejando de lá até aqui, do nível absurdo. Então, assim, eu sempre pego um taxista meio louco. Teve outra vez também que eu peguei um taxista que ele era milionário. Já aconteceu com você? Pegar um taxista milionário. Não. Ele falou assim pra mim. Ele é taxista pro hobby. É. Tipo, o meu hobby é pegar as pessoas, levar elas pros caminhos contrários. Isso. Será que ele enganava as pessoas? Não, é que ele olhou pra mim e falou assim, eu já te vi em algum lugar. E eu tinha acabado de ir no Jô Soares. Eu falei, ah, não sei e tal. Ele, ah, você não foi na televisão? Aí eu falei, ah, fui no Jô Soares. É, eu te vi no Jô Soares. E bababá, olha, eu vou te falar, meu sonho é ir no Jô Soares, porque eu tenho uma história de vida muito boa. o meu sonho é ir no Jô Soares. E aí eu falei, qual que... Eu quero que o Bira ria da minha história. E aí eu caí na burrada de perguntar. Qual que é a história? Isso é uma pergunta que a gente nunca pode fazer pro taxista. Eu caí na burrada. Qual, o quê, por quê? Você tem que deixar o taxista focado em dirigir, só isso. Não, caí na burrada. Fui. Garoteei. Garoteei bonito. E fui juvenil ali. Você fez a pior pergunta do universo. Não, e aí ele começou a contar que ele era milionário. Ah, era. Que ele era muito bem sucedido, que ele trabalhava com programação e que bababá, e ele fazia, e ele andava de táxi, que era pra desestressar. Que não faz o menor sentido. Ah, vai ver, o cara gosta de dirigir ali. É, cara, se você é milionário, vai pra Cancún desestressar. Não vai dirigir um táxi, cara, em São Paulo. O rico tem gosto exótico, pô. O maior conflito de transporte público que existe em São Paulo é o motorista de ônibus versus o motorista do táxi. Ah, não. É uma briga. Então uma você briga. Não consegue desestressar no trânsito. A pior briga é taxista e motoboy. Motoboy também. Eu acho que é os três, cara. E aí agora tem o Uber também, que o taxista vai... Se você pensar, o mundo do transporte é uma grande guerra. É uma treta. É uma grande treta de clubes secretos. Sim. Eles devem se encontrar de madrugada e tem rituais pra você virar taxista. Com certeza absoluta. É, clube da luta, sim. Sem dúvida. A gente tira assado de taxista e tal, mas assim, tem experiência ruim. Então, a gente tem muito taxista, tem mais de 25 mil táxis aqui em São Paulo. É óbvio que nem todo mundo é malandro, né? Mas a gente tem muita experiência ruim. Então, quando... Só 25 mil táxis. Quando você usa o Uber, você tem um choque. A primeira vez que eu usei o Uber... É um choque de realidade. É tipo assim, eu pedi pelo celular, eu não precisei passar cartão no débito, no crédito, não sei o quê. Só dei oi, dei tchau. Dei oi, dei tchau. Conversa, eu tava em São Paulo, eu fui pra Osasco, não precisei pagar os 50. O cara me ofereceu água, me ofereceu o quê? O cara fez o caminho certinho. Porque pra quem não sabe, quando você passa de cidade de táxi, você tem que pagar 50%. Essa taxa é o maior absurdo, é o maior atraso. Se você andar uma quadra dentro de outra cidade, tipo Osasco, que é colado em São Paulo, se andar uma quadra, você tem que pagar mais 50%. Cara, São Paulo é uma cidade só há muito tempo, cara. Morar em Osasco, em Santo André, em São Caetano, é a mesma coisa, cara. E aí o Uber veio e tá... Caralho, como que você não fica impressionado com um serviço desse, né, cara? Não, sim. E o cara te dá água. Sim. Não, te dá água, te dá bala, chocolate. Uma vez eu peguei um Uber e o cara falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo e tal. É, a única coisa ruim é que eu não almocei hoje. Daí ele falou, calma aí, vou te dar um almoço. Eu falei, que porra, vai me dar um almoço? Que porra é essa? Ele pegou, me deu uma água, que era a bebida do almoço, me deu um chocolate Prestígio, que ia ser o meu almoço, e me deu um bala, que ia ser minha sobremesa do almoço. Olha aí, tá ótimo. O cara montou uma refeição dentro do carro. Esse cara devia ganhar o Masterchef, desculpa. Muito. O cara montou uma refeição pra mim ali na hora. Perfeito. Próxima estação, Terminal Corinthians Itaquera. Lembra de alguma história muito boa de transporte público pra contar aí? Alguma eu coisa tenho uma recente de um motorista de táxi que descobriu que a mulher dele tinha um WhatsApp. Cara, isso é um perigo, hein? Ele tava... A história foi o seguinte, ele sabia que... Aliás, ele e a mulher dele, eles tinham um acordo de não ter WhatsApp. É. A confiança do casal. Isso ele veio te contando. É a promessa do casamento, juntos até a morte os separe, até instalar o WhatsApp. Ultimamente tá assim. No trajeto, alguém ligou pra ele, que não tava conseguindo falar com a mulher dele, e aí falou pra ele que, ela tá online no WhatsApp, mas não atende o telefone. Vixe. O cara virou um bicho. Aí é treta, hein, cara. Ficou louco, achei que ele ia romper o casamento dele comigo do lado. Aí cara já ia pedir o Brian em casamento. Assustador. Eu desisto de mulheres. Aí quando eu decido táxi, ele tava tretando com a mulher dele. Então, eu peguei uma vez um taxista que também tinha história com o WhatsApp, que ele ficava abrindo vídeos pornô durante a corrida. Caralho, velho. No WhatsApp. Como assim, bro? Isso é muito bom. Agora você falou, sabe? Dirigindo? Dirigindo. Esse dia é 6 da tarde, eu da linha 9 aqui da CPTM, aquele muvuca do cão voltando pro QG, e aí aí, daqui a pouco, tô aquele silêncio, né? Todo mundo apertado, daqui a pouco. Cara, era o tiozinho que ele abriu o grupo do WhatsApp dele. Do metrô, do trem? Sem fone. E aí, ele esqueceu de colocar o fone. Puta merda. Cara, começa uma gemessão dentro do metrô. E só que é o seguinte, eu acho que ele ficou desesperado. E aí ele não conseguia tirar. E a galera começou, velho tarado! Cara, pior que áudio e vídeo do WhatsApp hoje em dia tá um inferno. Porque o pessoal tem o costume agora de mandar um áudio. Eles maqueiam. Os três primeiros segundos é o começa áudio, um vídeo normal. Um vídeo normal. Nossa, eu caí. Aí do nada, começa uma mulher a gritar. E você, tipo, brother, eu só queria ouvir, sei lá, a palavra de Deus. Eu tava na casa da minha mãe. Todo mundo lá, domingão, ressaca do caralho. Aí mandaram um vídeo assim, ouça as últimas palavras do Cristiano Araújo, no show dele. A hora que eu dei play, era assim, isso, caralho, come meu cu. Porra! Era um pornô gay. Agora imagina se abrir isso no metrô lotado. Imagina a mente doentia da pessoa que pega a morte do Cristiano Araújo e associa com pornô gay. Cara, o WhatsApp. Pros amigos passarem vergonha. O WhatsApp é a terra, tipo assim, é o e-mail do Hotmail, que era em 2003. Tipo, é elevado ao quadrado, assim, com mais pessoas usando. E uma coisa, vocês podem reparar, você entra em trem, assim, em ônibus, a galera no celular, e geralmente agora eles botam aqueles fones. Fone fica falando. E fica falando sem estar com o celular no ouvido, certo? Ah, isso é muito bom. Eu não sei que tecnologia é essa, tipo aquele filme Her. Fone de ouvido. E aí, tipo assim, beleza, o cara senta do teu lado. Eu não sei que tecnologia é essa. Eu não sei, realmente não sei. Que pra mim... fone de ouvido. O cara coloca o fone de ouvido, certo? Só que ele não fala no celular. É porque tem um microfone. Tem um microfone que é do lado. Tem embutido o microfone. A China chegou com tudo. E aí acontece? O cara senta do teu lado e assim, eu passo muito, porque eu sou muito desligado. Aí o cara senta do meu lado e ele tá conversando. Daqui a pouco. Então, né, cara, você acha que a gente tem que ir lá domingo? Aí eu olho, não sei. Aí só que ele tá falando com o amigo dele, entendeu? E, velho, eu comecei a ficar muito neurótico com essas porras. Cara. Eu nunca sei se a pessoa realmente tá conversando e ela tá conversando com a mãe dela. Você entra no trem, principalmente à noite, que o povo tá cansado, eles botam lá pra ficar conversando. Cara, é um futuro que eu imaginei, eu achei que só tinha em filmes, sabe? As pessoas ficam conversando, a gente conversando. Eles estão conversando pela mente agora, velho. Ninguém tá conversando com ninguém. É muito louco, cara. Então, fia! Fale pra essa vagabunda, não sei o que, gritando. Agora ônibus e metrô e transporte público em geral sempre tem uma véia que fica berrando no celular. Tem. Sempre. Nossa senhora, sempre. Céu. Quando ela não tá escutando música evangélica sem fone de ouvido. Porque não tem mais funkeiro. Se você perceber. Não tem, o funkeiro tá sumindo. Funk agora é ostentação. Eles agora é a senhora evangélica. Os evangélicos são os nossos funkeiros. Aí você não vai falar pra uma evangélica, pô. Porque é pecado se você reclamar. Exatamente. Porque os evangélicos, eles têm essa desculpa que é pecado você. Não. É crime você, né? É crime. Sei lá o que é. Mas se você parar pra pensar, por exemplo, avião, o que acontece? A aeromoça, o piloto pede pra todo mundo desligar o celular por causa que vai interferir, o avião vai cair. Vai cair porra nenhuma, é tudo mentira. Na verdade, isso é só um plano, porque o pessoal da aeronáutica já previa isso. Eles já sabiam que se o celular ficasse ligado dentro do avião, ia ter uma velha que ia ficar escutando um gospel. A grande verdade da aeronáutica mundial é essa, é pra galera não escutar gospel. Cara, inclusive... Não é porque o avião vai cair ou não vai cair, vai porra nenhuma. Pode ser que caia. A maioria dos aviões, hoje em dia, quando você entra, você já ganha um fone de ouvido. Já. Que é pra evitar essa velha. E pode ser que caia o avião porque alguém tretou com a velha evangélica. Pois é, aí na porradaria deu um problema. Pode acontecer também, enfim. Mas essa que é o grande golpe do avião aí. É, envolvendo religião e avião, acabou 11 de setembro, né? Então, acabou. Eu acho... E falar em avião, o avião entra nesse podcast? Acho que não, porque avião acho que dá um... É um podcast à parte, não é popular, né? Não é popular, mas hoje em dia o filho do pedreiro tá indo fazer intercâmbio. A Dilma tá arrebentando aí. O avião ele pode entrar numa... Os caras já estão até comprando companhia aérea, de tanto que eles estão andando em avião pobre aí. Acho que o avião pode entrar num segundo momento aí, né? Eu acho que o foco é busão. O foco é busão, é o trem. trem, é o... Ah, eu vou falar a verdade. O pior, o táxi, é o Uber. Pior, eu moro no interior e tal. Quando eu saio de São Paulo pra ir visitar minha família no interior, eu ando, eu pego um ônibus que anda 7 horas pelas estradas. Cara, Brasil, quando eu vou pra Santa Catarina, eu também fico 12 horas no Brasil. E aí é o momento que você eu encontro meus conterrâneos caipiras, né? E o caipira, ele, assim, eu adoro meu interior, mas o caipira tem um costume de quando ele entra em ônibus, que é levar marmita. Ué? Caralho. E aí, cara, você tá lá no busão, tentando dormir, e aquele cheiro, você olha do lado. Tá a tiazinha. Com uma marmita. Uma marmita de frango assado. Sabe, meu Deus, o cara vai pra praia e leva frango farofa. Cara, é a mesma coisa dentro do busão que vai pra interior. Cara, sempre tem um cara. Eu vou te falar que a pior coisa de São Paulo não é transporte público, não é o ônibus, não é o metrô. É o cara que vende milho na porta da estação. Puta, na frente do ponto de ônibus. O cara do milho também é que tipo a galera suflé, compra, né, e entra no ônibus. Compra e entra no ônibus. Comendo aí, milho, aquele cheiro de margarina. Aquele cheiro de milho com margarina. Mas, nossa, cara, ônibus de viagem não tem o milho, né? Porque não vai ter um vendedor de milho ali na viagem de 12 horas, mas a galera compra aquele salgadinho sabor queijo. Caralho, eles escolhem. A galera que come chips. Não, aquele mais salgadinho. Não, ele chega, eu quero o mais fedorento, o mais barulhento. Tem gente chulé. O mais que... Não, ele já é barulhento pra abrir. Pra abrir, você já acordou o ônibus inteiro. Pra comer também. Pra comer. Parece que tá mastigando vidro, tá ligado? Parece aquele clipe da internet da Miley Cyrus que fizeram só com sons, tá ligado? Sim, sim. É mais ou menos aquilo, é agoniante o negócio. Cara, que ódio. Cara. E aí, de sobremesa, o cara ainda pega e descasca uma mexerica. aquele cheiro de citros no ônibus. Porra, assim, mano. Cara, eu já peguei ônibus que o cara chupava mexerica. Puta merda, velho. Porra, velho. Né? Vamos prestar atenção, cara. Né, velho? Parece que a pessoa que entra no ônibus, ela vai na fila e fala, ó, parece que a gente tá... quero o que vai incomodar aquele gordo. Exato, parece que é uma pegadinha de tão bizarro que é. E falando em pegadinha, inclusive, eu lembrei de uma pegadinha que acontece no transporte público, que eu gostaria muito de contar aqui, que aconteceu com o nosso saudoso Serginho Malandro. Serginho Malandro, ele tem uma pegadinha no transporte público, que é a pegadinha mais genial de todos os tempos. Você não conhece a pegadinha? Uma vez ele pegou, muitos anos atrás, quando ele tinha um programa na Gazeta ainda. Na Gazeta. Ele tinha as malandrinhas, né? Que claramente eram garotas de programa que estavam ali. Saudades de Vivi Fernandes. Enfim, tinha as malandrinhas. A Lívia Andrade era malandrinha. A Lívia Andrade era malandrinha. Era, a Lívia Andrade do Silvio Santos. Silvio Santos agora. É. E aí ele tinha as malandrinhas dele, bababá. E aí o Serginho Malandro resolveu fazer uma pegadinha no transporte público, né? Pegadinha do malandro. É, uma pegadinha do malandro, que era mais transporte público do que o táxi do Gugu, por exemplo. Né? Que o táxi do Gugu também tinha pegadinha, entre aspas, dele, né? Se vestia lá, fazia de, hoje você é negro, hoje você é japonês, hoje você é indiano. Hoje você é o Gugu. Hoje você é o Gugu. Não reconhece o Gugu. Não, porque ele tava fantasiado de Gugu. Caralho, esse cara parece o Gugu. O táxi do Gugu era muito louco. O Gugu era o Clark Kent brasileiro. Botava um óculos e ninguém reconhecia. O Gugu negro, cara, não faz o menor sentido, cara. E aí o Serginho Malandro, ele resolveu passar, chegar a outro ponto ali, que ele falou, não vou num táxi, eu vou fazer uma pegadinha num busão, vou elevar o nível aqui das pegadinhas. E aí a grande ideia dele, o que que foi? Ele pegou, se vestiu de profeta, né, se vestiu, imagina Mas ele era o motorista do ônibus? Não, ele era um passageiro. Ah, ele era um passageiro. Passageiro, é. Uhum. Aí ele se vestiu de profeta, o Serginho Malandro, com barba, um cajado, uma roupa branca e tal. E aí o Serginho Malandro entrou no ônibus, depois que o ônibus já tava lotado, ele entrou no ônibus e começou a falar assim, ele passou a catraca e começou a gritar assim no ônibus. O ônibus lotado, mas assim, lotado nível... Nível 6 da tarde. 6 da tarde, é. Pecadores! Pecadores! Vocês são pecadores! Vocês são pecadores! Pecadores e piranhas! Pecadores e piranhas! Pecadores! Você foi homossexual! Calma! Você é louco, rapaz! Calma! Todo mundo aqui vai morrer! Opa! Todo mundo aqui vai dançar! Aquela vinheta clássica da. Todo mundo aqui vai morrer! Daí a galera, cala a boca aí, velho! Fica quieto! Daí ele sentava. Aí daqui a pouco ele levantava de novo e berra. Todo mundo aqui vai pro inferno! Cala a boca, filha da puta! Senta aí, maldito! Não sei o que é, cala a boca! Aí ele sentava. Ah, eu queria pegar os Serginho Malandro com um ônibus, cara. Não, e era legal que ele tinha um time muito bom, assim. Quando a galera começava a cochilar, ele levantava e gritava. Gritava. É. Aí ele gritava, todo mundo aqui vai morrer de novo. É, porra, cala a boca, caralho. Aí chegou num ponto que ele começou a acordar tanto a galera, que a galera começou a ir lá pra frente pra querer bater nele. Tadinho. Uns caras começaram, uns negão grandes, começaram a chegar lá e, ô, ô, meu irmão, vai calar a boca ou não vai? Não, desculpa, desculpa, desculpa. Tal. Daí o pessoal voltava pro lugar, todo mundo vai morrer. Os caras voltavam lá, ô, caralho, vou te arrebentar. Daí ele, não, tá bom, desculpa. Aí teve uma hora que ele levantou, não falou nada. Aí todo mundo já ficou olhando pra ele, já puto, sem ele falar nada. Ficou aquela tensão, assim, já. Ficou a tensão no ar. Aí ficou aquele silêncio no ônibus. Aí ele falou assim, falou bem baixinho, assim, sabe por que todo mundo aqui vai morrer? Aí ninguém respondeu. Porque eu tô com uma bomba. E abriu. Aí ele abriu a jaqueta e tinha uma bomba, cara, presa no roteiro, corpo que dele. Que roteiro. Filho da puta, velho. Aí todo mundo, caralho, ele tá com uma bomba. E aí o motorista, o que, que o motorista fez? O motorista brecou o ônibus com tudo na hora. Eu não sei se tava combinado ou não. Caralho, o motorista brecou. E aí todo mundo saiu rolando, nego pulando pela janela, né? E a câmera filmando lá de fora, ele, a galera pulando pela janela. E aí ele abre a porta, cara, do ônibus. Perigo. Cara, não, um perigo? Na hora que ele abre a porta do ônibus, cara, sai todo mundo se amontoando. E aí sai rolando ali dentro do ônibus uma grávida. Uma grávida, sai rolando ali dentro. E a galera pulando a grávida, passando por cima. Cara, você tem noção? Aquela avalanche de gente assim. Não, você tem noção que o Serginho Malandro, ele me faz uma pegadinha no ônibus com uma grávida rolando as escadas. Não, não tem graça não. Ô, Serginho! Ele tá em outro nível. É porque assim, parece que o transporte público é uma pegadinha a todo momento. Próxima estação, Terminal Corinthians Itaquera. Um dos maiores dramas do mundo moderno é você chegar no ponto e o ônibus acabar de passar. Eu ajoelho. Não! É um momento. O pior não é nem isso. O pior é quando você corre até o ônibus. E o cara não abre a porta. Na esperança que ele não abre a porta. Mas esse cara faz de proteção. E o filho da puta não abre a porta. E eles vão embora rindo, olhando pra trás. Ah, assim, é a diversão dele é essa. Ele trabalha pra isso. Ele trabalha das 8. Pra ver o sofrimento nos seus olhos. Ele trabalha das 8 da manhã às 9 da noite. É a única diversão dele. Só pra chegar às 9:05, porque vai ter eu ia fazer isso. Ônibus, sim. E rir da sua cara. Eu tenho certeza que todo motorista de ônibus ele tem um caderninho. Que ele só faz um pauzinho assim, cada vez que ele deixa um otário. Será que tem um bolão? Tem uma aposta, um ranking? Ah, deve ter. Eu acho que tem. Deve ter. Quando ele chega na garagem. Chega na garagem no final da noite. Todos os motoristas se reúnem assim, ó. Puta. Ah, eu lembrei de uma coisa agora que você falou isso. Vocês já dormiram em ônibus? Eu nunca. Mas eu assim, no nível que... O Igor já dormiu, foi parar no ponto final. Eu já parei no ponto final. Vindo pro QG, eu já dormi. Sério, nunca dormi no ponto final, cara. Eu já dormi uma vez que eu ia... Quem não sabe, eu morava em Santos e trabalhava em São Paulo. E eu pegava aí de ônibus 5 horas por dia, mais Davi, ou menos. Davi, bota a musiquinha triste de fundo. Bota a musiquinha triste. E aí, às vezes eu voltava de São Paulo pra Santos... Né, já era de noite, já, sei lá, 11 horas da noite, tava meio cansado. E aí, quando eu tava. E eu era o último a descer do ônibus, ainda tinha essa. Calma aí. E aí, já aconteceu pelo menos duas ou três vezes eu dormir e parar dentro da garagem. Uma das vezes eu fui na garagem. Eles vão pra garagem sem ver que tem alguém dormindo? É, porque eu ficava lá. O cara quer que se foda, velho. Esses caras não estão nem aí. Agora imagina, eu dormi, assim, muito. E aí, entrei na garagem, o cara saiu do ônibus, fechou o ônibus, trancou o ônibus, e eu lá dentro, dormi, não sei mais quanto tempo eu dormi depois. Eu acordei, cara. Meses. Não, eu acordei, não tinha nada. Que aflição, né, cara? Eu tava no meio do nada. Eu falei, caralho, e agora, velho? Ah, isso é sensacional. O ponto final do ônibus é sempre num lugar que não tem nada. Não tem nada. E aí eu tava no meio do nada, dentro de um ônibus trancado, sem ninguém. Cara, o desespero bateu. Assim, eu comecei a bater na janela. Socorro! Socorro, não sei o que. Apareceu um cara lá. Aquele vidro, eu já paguei a passagem. De emergência, assim. Não, um cara apareceu lá, tive que ligar pro meu pai. Falei, pai, já que você não me deu, já não me deixou dirigir o carro. Vem me buscar aqui, pelo amor de Deus. Obrigação, moral. Eu já passei por isso, porque teve uma época que eu trabalhei como secretário. Como cobrador? Cobrador de ônibus. Trabalhando o quê? Como secretário do cursinho. Eu falei no de secretário do cursinho. Tipo, pra ir pra Floripa, eu acordava no ponto final. Só que pra voltar pra casa, o ponto final era, tipo, 7 pontos depois, tá ligado? Uhum. Então sempre acontecia de eu, tipo, dormir pra ir, aí eu acordava no ponto final, quando voltava eu dormia e acordava, tipo, 4 pontos depois da minha casa. Isso é um problema, na verdade. Andando, assim. A gente ter dormido no ônibus é um problema 100% nosso. Do nosso organismo, sabe por quê? Porque não sei se vocês já perceberam, o organismo do ser humano, ele foi feito pra acordar exatamente no ponto. No ponto, sim. Ele acorda exatamente no ponto que você tem que descer. Pra levantar correndo. Eu não sei como, mas assim, parece que o corpo, ele tá ligado, mesmo tem você um dormindo, ele tem um GPS e fala, amigo, é aqui. Daí você acorda e o ônibus desce. Acabou de chegar e tem que correr. E é uma, sim, não sei como isso acontece, cara. Eu tenho inveja de quem consegue dormir em ônibus, eu não consigo, cara. Ah, eu durmo melhor no ônibus que na minha cama. Cara, eu acho que é o motorista que eu pego, principalmente na hora de voltar, que ele é muito louco, cara. Ele dá uns cacete no busão, tipo, ele pega uns 80. É o cara que tirou a habilitação na escola rally do Próxima estação, Terminal Corinthians Itaquera. Assim, a gente contou muita história boa, mas eu acho que em relação a ônibus, metrô, táxi, o Cid, ele tem uma história que, assim, se eu não tivesse escutado no dia que aconteceu, eu juro que eu ia desacreditar do próprio Cid, do próprio Hoje Não Salvo. E foi engraçado que nesse dia, né, meu irmão tava o Cid vai contar, vocês vão ler, as pessoas, eu acho que é um clássico do Não Salvo. O meu irmão tava em casa, tava visitando a gente em São Paulo, e eu tava deitado no quarto, e ele falou, vou ficar aqui vendo filme e tal. Ele ficou lá na sala. E chega o Cid apavorado e começa a contar a história pro meu irmão. E eu só escutando. Eu falei, caralho, né? Que porra de história que é essa do Cid? E o Cid, tipo, nervoso. Ele contou depois no blog e tal, faz as piadinhas. Mas, cara, no dia que aconteceu isso, ele chegou meio abalado psicologicamente. Mas, enfim, eu acho que o Cid tem que contar essa história. Porque, contar, assim, tem que fechar esse podcast, cara. Não, vou contar. Vamos fechar o podcast com essa história, que acho que é o top, top de história. Fala, histórias. Tem que falar título do que tá no blog. O que tá no blog é o dia que eu descobri que não era da zoeira. Esse é um dos posts mais clássicos do Não Salvo. Essa é a melhor história real do Não Salvo. Não Salvo que é um blog que fica tirando sarro. É uma história que aconteceu com o blogueiro, né? E é foda, cara, essa história, porque eu passei um aperto, um apuro ali, que foi muito louco. A história é mais ou menos a seguinte: a gente tava na Augusta, e aí eu fui... Sendo expulso de uma balada, né? Normal. Não sei o que tava, eu não lembro. Não lembro o que aconteceu nesse dia aí, mas eu tive que ir embora ali meio de madrugada. Enfim, a Augusta é uma rua onde tem balada, tem uma galera um pouco diferente, onde uns hipster, tem muito travesti, tem muita garota de programa também, enfim, onde acontecem várias coisas muito loucas aí, toda a cidade tem um point desse aí, é uma cidade grande. E aí, eu tava aí nessa no meio dessa muvuca, sendo feliz, estiquei o braço, peguei um táxi ali no meio da Augusta pra voltar pra casa. Morava no Butantã, que é a zona oeste de São Paulo, pra quem é paulista vai saber. E aí, o que eu entrei no táxi, eu já achei estranho, porque assim, o taxista, ele era um cara gigantesco. Era um cara que não cabia no táxi. Era um cara muito grande. Ele tava claramente. Não tinha como ser o Gugu. Não era o Gugu, com certeza absoluta. Não tinha como. Era um cara gigantesco, tipo 3x3, assim. E aí o cara era tão grande que eu não conseguia olhar pro rosto dele. Era o Péricles. Era tipo Péricles. Só que forte. Tá. Eu não conseguia olhar no rosto dele. Eu só conseguia olhar no retrovisor, que eu só pegava o olhinho dele, assim. Só pegava o olhinho e ele me olhando. Então era olho no olho só. Era olho no olho. E aí peguei o táxi e tal. E aí a primeira pergunta que o cara me fez não foi pra onde você vai. Não foi como está você. Não foi nada disso. A família, não, né? Foi nada. O que você acha do PT? Nada. E a Dilma, não foi nada disso. A primeira pergunta dele foi: você é da zoeira? Que porra de pergunta. Que merda de pergunta. Primeira pergunta. E eu, imagina, você, 3 horas da manhã na Augusta, um cara te pergunta isso dentro de um táxi. Eu fiquei meio... Você fala, não conheço esse cara, né? Você espera ouvir isso daqueles malucos que ficam na frente dos puteiros. É, quer bucetada na cara hoje? Na zoeira? Na Augusta tem muito isso, cara. Na Augusta tem o cara da bucetada na cara. É o leão de chakra, né? Ele fica... Oh, do América, não, ele faz assim, casarão. A fala dele é assim, bucetada na cara. Aí quando você olha pra cara dele... Tá vendendo pra mãe, aí quando, né, você olha pra cara dele, ele fala assim, mas tem sorvete também. Bucetada na cara, olha as freguesinhas. Bucetada na cara. Promoção cara tá na de bucetada na cara. Eu vou montar um carro, vou sair vendendo pela rua, você tá na cara. Enfim. Estava lá no táxi, o cara me perguntou, você é da zoeira? E aí eu não sabia o que responder, porque eu não conhecia o cara, não sabia o que ele tava falando. E aí eu caí na burrada de responder, Mais ou menos. Opa. Eu sou mais ou menos da zoeira. Dou uma zoadinha de vez em quando. É, porque quando... A pior resposta possível. Não, porque quando você não sabe o que você responde, você dá uma resposta genérica. Aí minha resposta genérica foi mais ou menos. Então, mas você tinha alguma suspeita de não, o que significava não, a pergunta? Não, ele falou, você é da zoeira, do nada. Eu falei, mas o que você responde no caso? Eu não sabia o que responder. Não sei o que o cara tá perguntando. Né? Enfim, daí eu falei, ó, tô indo pro lugar tal, tal, tal, lá no Butantã, não sei o quê. Daí ele, ah, não, tá bom. Daí continuou a correr. Cara, durante o trajeto até o Butantã, quanto tempo dá até lá, mais ou menos? Ah, da Rua Augusta até o Butantã dá, sei lá, uns 20 minutos de madrugada. O cara corrido, 20 minutos. E aí, durante esse período, ele começou. E aí, cara, mas assim, eu tô perguntando se você é da zoeira, porque eu sou da zoeira. O que que eu imaginei, eu, né, uma pessoa, né... Fazia meme. Não, eu imaginei, na verdade, eu imaginei, quando ele falou... Dava umas tuitadas. Comentava o Masterchef. Pra ser sincero, quando ele falou, eu sou da zoeira, na Augusta, o que que eu pensei? É um cara que gosta de diversão. Ah, balada. Baladeiro. Gosta, é... E aí ele começou a falar assim pra mim, eu gosto de sair, eu gosto de sair pra zoar com os meus amigos. Ah, normal. Eu falei, pô. Augusto. É, o cara latino, gosta de... O cara é latino. É, o cara é latino, isso. O cara é latinão. Eu gosto de sair pra zoar com ele os meus amigos. Ele vai lá, dou uma zoada e depois no final da noite e aí ele começou, eu gosto de zoar. E eu sei de lá. Tô sempre zoando. Eu falei, porra, que da hora. Cara, mas o mais impressionante é que toda a frase dele tinha zoeira ou algum verbo com zoar. Todas. Era o latino. Tá latino. Todas as frases. Não, porque eu sou da zoeira, vamos zoar, eu sou zoão. E meus amigos adoram uma zoeiragem. Cara, ele conseguiu fazer derivados dessa palavra que eu nem sabia que existia. Era o maior dicionário do mundo, né? Era o maior dicionário da zoeira. Era impressionante. E aí tá aí, eu tô naquela, mais ou menos. Eu também, às vezes eu gosto. Ah, eu dou umas olhadas. Mas assim, essa corrida já devia, sei lá, tá uns 10 reais. Você não percebeu não, nada disso? Não percebi, não percebi. O tom da conversa não ainda percebi. Não... Então, eu só fui perceber no momento que ele falou que assim, eu sou da zoeira, mas olha, minha mulher não sabe. Aí ele falou do seu joelho. Que aí... Porque ele pode zoar com os amigos então. Do Augusto sem mais saber. É, exatamente. É o que eu pensaria. Não, mulher sabe. Mas assim, nesse ponto eu comecei a suspeitar que zoeira, na verdade, era eu gosto de transar com outros homens, entendeu? É a chamada viadagem. Eu gosto de uma viadagem. É uma bichice. Eu comecei a suspeitar. E aí ele começou a perguntar assim pra mim, mas você já fez alguma zoeira com taxista? O Luigi vai morrer. O Luigi cuspiu cerveja na mesa agora. Ai, que nojo. Cara, isso é muito roteiro de filme pornô. Cara, é a pergunta mais específica de todos os tempos. Vindo de um taxista. Cara, é o que o Brian falou, é roteiro de filme pornô essa porra. É, a mulher entra no carro e... Não, fala, e eu, pra piorar... Você já fez... Não, e eu, pra piorar... Mesmo. Você já fez zoeira com o taxista? É que faz tempo que eu escuto essa história. E eu, pra... Tá vendo como a primeira vez de novo. É, e eu, como eu tava naquela dúvida ainda, eu respondi alguma coisa... Eu ainda respondi alguma coisa do tipo assim... Não, com o taxista não. É a só pior resposta possível. Então ficou parecendo que eu era da zoeira também. Com motorista de ônibus, com piloto de avião. Isso aí já. Nessa hora o cara já até desligou o taxímetro falando, essa corrida vai ser fria porque a gente vai pro mundo da imaginação. E aí, cara, chega um ponto ali do Butantã pra chegar, que chegava na nossa casa, chega num período ali, uma curva, cara, que é um motel atrás do outro. Drive-in, né? É a curva da zoeira. É drive-in, é só drive-in. É drive-in, drive-in, drive-in. A Corifeu ali, quem passar pela Corifeu vai lembrar. E aí, naquele ponto, o cara diminuiu a velocidade do táxi. Ele já começou. Nossa, já começou a zoar. E aí eu falei, daí que caiu a ficha. Já começou a zoar. Aí que você entendeu aí o que caiu era a zoeira. Essa aí conversa falei, tá meio zoada. Eu comecei a pensar, falei, caralho, eu vou ser estuprado por um taxista. Eu não... Pericles, taxista. Ai, meu maxilar tá doendo, para. Esse taxista vai comer meu cu agora, e eu não vou ter como escapar, porque se esse cara quiser comer meu cu, ele vai comer, porque ele é muito maior do que eu. Ele é grande. É só ele trancar a porta do carro e parar o carro, eu não tenho escapatória. E eu falei, caralho, eu comecei a suar frio, cara. Comecei a ficar nervoso. eu falei, caralho, vou ser estuprado por um taxista. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com a minha vida? Eu não devia falar que eu era da zoeira. Eu não sou da zoeira. É que você deu, cara, você deu todas mole. As respostas erradas. Sim, eu garoteei. Foi tipo Deus te dando chance de fazer a coisa certa. Não, eu garantei. E você ficou só na defensiva ali. E aí, naquele momento ali dos drive-ins, eu fiquei, caralho, velho, é agora. Vai ser você já agora. Começou a imaginar, tomara que ele escolha pelo menos o melhor, né? Pelo menos, tem que ter pelo menos a banheira de hidromassagem ali. Senão. Pelo menos que, porra, compra uma garrafa de champanhe já que eu tô falando. Cara, eu fiquei tenso de verdade. Aí a minha tática pra fugir do estupro do taxista, o que foi? Eu comecei a deixar bem claro que eu queria chegar rápido em casa. Entendeu? Minha tática foi essa. Eu comecei a falar assim, ó, e aí você pega a esquerda, depois já é a direita e acabou, viu, amigo? Tá perto. Tá chegando. Eu comecei a pressionar ele. Por que você não fingiu que você tava com alguém no telefone? Tipo, tô chegando. Não, não sei, cara. Eu tava apavorado, não sei. Não, você fica, só pensava na zoeira. Cara, eu pegava o telefone e começava a falar o nome da namorada, sei lá. Ah, não sei o que. Não, e aí o cara estacionou o carro, eu saí correndo, saí correndo no carro. E aí, felizmente, cheguei com meu cu intacto em casa. Olha aí, que vitória. Não, eu cheguei de madrugada, abri a porta nervoso, tava com a mão do Luigi lá na sala. E eu tava, cara, eu tava tenso. É engraçado, mas eu fiquei tenso na hora. Cara, a história que o Cid contou pra ele deixou o meu irmão tão aterrorizado que ele pegou a mala dele e voltou pra Salto Itararé na hora. E esse foi a... São Paulo não é pra mim, não. Não, eu não quero pegar taxista, eu não quero saber de zoeira, não. Tchau. E aí fica um ensinamento pra você. Se alguém te perguntar se você é da zoeira... Pense duas vezes antes de responder. Jamais diga mais ou menos. Jamais diga mais ou menos. Pode ser um código. Puxa, enquanto puder. Pode ser um código. Sabe o que é o mais bizarro? Depois que eu contei essa história no blog, outras pessoas falaram que pegaram um táxi na Augusta e o taxista perguntou se a pessoa era da zoeira. Caralho, é tipo um serial zoeira. É um serial zoeira. Ele fica só rastreando qual o cu que ele vai comer. É um serial killer da zoeira, cara. Caralho, é assustador, enfim. Ai, quem quiser ver a história com detalhes ali, procurando Não Salvo, o dia que eu descobri que não era da zoeira, joga no Google aí que você vai achar essa história. Muito obrigado a todos os ouvintes do Não Ovo. Todos os ouvintes que estão no metrô, que estão no busão, que estão na canoa, que estão na balsa, que estão no táxi, que estão no Uber, enfim, que estão num transporte qualquer aí. Muito obrigado, espero que vocês tenham tido também uma... Como é que se fala? Uma zoeira divertida. Uma boa viagem. Não, eu quero que o cara, ele em alguma dessas histórias, ele tenha se identificado com a história. Ah, vai, entendeu? Vai. Eu acho que é interessante. Pelo menos na parte do soufflé, vai. E aí fica a dica também. Se encontrar um vendedor de soufflé, pergunta qual que é o mistério que a gente quer saber. Eu compro uma caixa de soufflé pra quem descobrir por que o soufflé é tão barato. Fechado. Pode vir pegar aqui no QG. Claro, mano. Mais uma vez, não deixando de lembrar aqui, nosso feed mudou, o feed do Não Ovo mudou, então se você acompanha o feed do Não Ovo, acompanhava o feed do Não Ovo em outro lugar, começa a se inscrever aí no nosso novo feed, pode acompanhar também as redes sociais com o nosso Facebook, que é o / Não Ovo, o nosso Twitter, que é o / Não Ovo. Importantíssimo, nas redes sociais o cara tá ligado o tempo todo o que tá acontecendo. Não, exatamente. Até no Twitter, tem uma dica importante no Twitter, que é a seguinte, você pega, tem um negócio no Twitter ali, nas configurações, que você habilita de receber notificação no celular sempre que o perfil do Não Ovo twittar. Ah, olha, isso é interessante, hein? Porque assim, a gente não é perfil de piadinha. Não. A gente não fica tweetando qualquer coisa. É, a gente twitta quando tem podcast. Exatamente. Daí pá, a gente twitta, você recebe a notificação e já escuta em primeira mão o nosso podcast. Então pode ser uma dica legal. Aí você habilita a notificação de celular pra receber tweets do Não Ovo, pode ser interessante. Enfim, acompanha a gente, também pode interagir com a gente mandando e-mail, que a gente lê todos os e-mails e racha de rir aqui. É muito legal. Que é o nãoovo@nãosalvo.com.br. Não, não ovo.nãosalvo. Você falou não salvo. Não, eu tô falando e-mail. Acorda, ouvi. Igor! Tá dormindo no ponto de novo, caralho! Acorda aí, cara! Já chegou no ponto, Igor? Já chegou no ponto, caralho! Várias pessoas deram sugestões aí no Twitter. Ai, cacete. Nossa, garrafa já derruba a cerveja.